Pronto, tá gravando. Fala aí, Cardinho, como foi seu sonho? Se você não contar, eu vou contar pra você, vai ficar pior, hein? Tá bom, a Carlinha sonhou que ela foi pra escola e ela tava pelada. Daí ela ficou com vergonha. Então. Então conta. Então conta aí, Carlinha. É o sonho do Ivo. Não, não vou contar. Então tá bom, então vou falar que a Carlinha sonhou pelada. Do Ivo. Esse é o sonho do Ivo. Como é que foi seu sonho então, Carlinha? Fala aí. Não sei. Tá, então eu vou contar. A Não, Carlinha era corredora. não. E Carlinha Não, foi na corrida, não, mó grande, assim, cabulosa. Então não foi cabulosa, você era muito fácil. Como é que era então? Fala aí. não. Ó. Vocês tiveram o privilégio de ouvir o cuco daqui de casa. Depois de ouvir o cuco daqui de casa, vocês vão ouvir a magnífica Carlinha contando o sonho dela. Não. Qual que é o seu primeiro? Essa noite eu não lembro o que eu sonhei. Eu lembro que antes de ontem à noite eu sonhei com. Eu lembro que eu, o Alan e o Juninho. Aí, Juninho, primeira vez que eu sonho com você. Eu, o Alan e o Juninho, a gente tava no ICB. E o ICB tava um labirinto cabuloso. E a gente não conseguia. Tipo assim, a gente tava assim, ah, não, a gente conhece o ICB, tá tudo de boa. Vamos andando aqui de na tora e tal, andando. Quando eu vou ver, assim, a gente pega um corredor do ICB e a gente vai parar no mato, assim. E quando a gente olha para trás, a gente não sabe como é que volta mais. A gente, ô, vamos andando aqui por essa selva aqui, e às vezes a gente descobre o caminho. E quando a gente chegou, tipo, foi andando, seguindo o leito de um rio. E eu lembro que o Juninho, velho, tava com um azar que toda vez, tipo, umas 3 vezes durante a caminhada, ele quase pisou numa cobra. Daí uma vez a gente entrou no rio e a cobra passou, tipo assim, pela perna dele, assim, e o Juninho, tipo, ficou estático e não sabia o que fazer. E andando pelo rio, a gente tava perdidaço, procurando alguém para dar instrução como é que sair dali para voltar, sair do ICB para poder ir pra praça de serviço. A gente começou a ouvir a voz de pessoas assim dentro de uma caverna que tinha no rio. E a gente, ô, vamos atrás dessas pessoas e a gente pede instrução para elas. Só que a gente tava cagando de medo de entrar no rio por causa da cobra. Por causa da cobra que o tinha parado pelo Juninho e entrou na Era grande? caverna. Era grandaça, velho, era sinistro. Daí, tipo, o sonho meio que termina nesse dilema. Será que a gente vai na caverna para pedir instrução? Tipo, passando pelas cobras ou não, só que a gente tava morrendo de medo. Ou então a gente ficava perdido no mato. Foi assim. E agora é a vez da Carlinha. Cri, cri, cri, cri. Não tem importância, eu já gravei o seu sonho mesmo. Não, não vai voltar aquele. Eu já botei. Não. Não, você não Ó, deixou. então. É isso mesmo, eu gosto do seu. Eu não concordo com meu pai. Meu pai tá errado. Ah. Então eu vou pausar aqui.